dia me sinto bem mais seguro, acompanhado dos meus aliados fortes. Pedras 90, manobrador DJ Master J, Romeo Kid, confluenciados adverte. Acorda também arrebenta para o lado dos fortes. Suburbanos metidos a voz, levando um a de burgueses. Você concorda, Master J? Bom! Você concorda, Master J? Bom! Grande porcentagem dos adolescentes superboys estão pretendendo passar por cima de nós. Não sei dizer porque, não sei quais são os motivos, porque são tão escondidos de mim. Recomendados entre vocês, mais cedo ou mais tarde saberei. Enquanto não sei se vão até seis, só sei que vocês estão lançando a mim. Me dê uma mão, Romeo Kid. Superboys metidos destapem os ouvidos quando o bonete está revidando, orientando, protestando, fortalecendo com suas vozes, ritmando em formas de porradas que estão sendo utilizadas nessa batalha que acabou de começar. Sem hora pra terminar, somos vítimas do mesmo sistema. Quebramos a cabeça com os mesmos problemas, caminhamos pelos mesmos caminhos e ainda afirmam serem superboys metidos. Hoje está sendo libertado. Acredito que essa ira venha fortalecida e rigorosa do calabouço. Duvida o que te mira. Ira vem fortalecida e rigorosa do calabouço. Superboys, vocês passam sufoco. Eu também. Ainda bem que o meu Deus não é o seu. Seu. O seu Deus não é o meu. Meu. Porque querem ser melhores do que eu, porém estou sendo maldoso, mas poderia ser. Faz uma média aí que a gente vai trocar uma ideia de responsa, morô? Quando você está na caminhada, você para e me cumprimenta. Quando está motorizado, passa a melhor empina a cabeça, levanta a poeira, vai você, subo, vai filha da puta, disputando o racha, pensa que é o dono das ruas. Aí, mané. Quando você está na caminhada, você para e me cumprimenta. Quando está motorizado, passa a melhor empina a cabeça, levanta a poeira, lá vai você, superboy, filha da puta, disputando o racha, pensa que é o dono das ruas. Vocês sobreviveram na prova de resistência, então são sobreviventes. Porém são um sobrevivente evidente. Somos semelhantes e minha graça, Bonetti. Obrigado DJ Master J, Cadito, Walk D. Tudo aquilo que ostentava dentro de mim, desabafo que antes premeditava com palavras que estão sendo utilizadas nessa batalha que acabou de começar. Senhora, superboys metidos, superboys, superboys metidos, superboys, superboys metidos, superboys, superboys metidos, superboys, superboys metidos. Porque vocês estão fugindo da realidade, estão com medo da verdade, se camuflando na falsidade, usufruindo das mentiras sobre a humanidade. Mas cada um escolhe o que quer, mas enquanto forem metidos a ser o que não são, Gangue Master 90 estará te perseguindo. Não só os superboys, mas sim como todos metidos. Ninguém tem culpa de você ter nascido. Superboys, superboys metidos. Ninguém tem culpa de você ter nascido. Superboys, superboys metidos. Ninguém tem culpa de você ter nascido. Superboys, superboys metidos. Seja negro, branco, pobre ou rico, e se precisa de mim? Vocês estão fudidos. Esse desfavorecimento é direcionado à submoçada metida da região do aeroporto de Cumbi.